Efetivamente. Então, eles vão trabalhando gradualmente a população até chegar com a proposta de aborto. Hoje nós temos no Brasil o aborto legalizado em todas as situações, sem a ação do legislativo, que é as mulheres vítimas de violência sexual, elas podem chegar na rede pública sem um boletim de ocorrência e dizer assim, olha, meu marido me violentou e por isso eu tenho o direito a fazer o aborto no hospital público. Como não precisa do boletim de ocorrência, a equipe de saúde é obrigada, entre aspas, a aceitar a opinião da mulher. Então, a mulher casada, a mulher solteira, né? E tem umas situações assim, interessantes que não dá para a gente contar, mas extremamente interessante. Eu saí com o namorado, fomos para um hotel, mas eu não queria ter uma relação com ele. Ele me obrigou, eu fui vítima da violência sexual e tenho direito a fazer o aborto. Bom, então, gente, o aborto é uma violência contra a mulher e a gente não tenha dúvida disso. A mulher, um trabalho feito na Alemanha, tá? Porque lá ela tem que fazer uma declaração por que ela está querendo o aborto. Nesse trabalho da Alemanha, constatou que 35% dos abortos na Alemanha são realizados por imposição dos parceiros. Tá? Então não é uma decisão dela. 35% é o companheiro que a obriga a fazer o aborto. Tá? Então é uma violência emocional contra esta mulher. Então, esse professor que fez essa pesquisa na Alemanha, ele disse o seguinte, que na Alemanha, antes do aborto ser legalizado, 10% dos médicos eram favoráveis ao aborto. Depois da legalização do aborto, houve uma inversão e hoje 90% dos médicos fazem aborto na Alemanha sem peso na consciência, porque se transformou num grande negócio. Então nós sabemos, por esses dados, que se o aborto for legalizado no Brasil, as pessoas que eram contra, a grande maioria se coloca a favor e a equipe de saúde passa a trabalhar favorecendo os abortamentos no país. O aborto é uma violência contra a mulher. A mulher tem quase três vezes mais possibilidade de morrer de um aborto do que morrer de parto. Então, essa história que é uma proteção, gravidez de alto risco, isso hoje nós vemos que também não é verdade, porque esta mesma mulher, quando ela faz um aborto, ela tem